bom Deus, bom Deus. O único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder é Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Digno de louvor. Digno de louvor. Seu povo. Cuida do seu povo. Esse é o braço forte. Esse é o braço forte. Está o meu refúgio. Será meu refúgio. Seu saber é sem fim. Seu saber é sem fim. És tudo para mim, és ó tudo, Deus. Tudo, tudo, tudo para mim. Jesus, eu te bendigo. Santo Espírito, te bendigo. Te bendigo, pois está comigo, fiel como melhor amigo. Oh, meu Cristo, te entrego a minha alma. Aleluia. Te entrego o meu espírito. Tome em suas mãos, ó Pai, a minha vida. E guia-me pelas veredas da justiça. Conduz minha alma no caminho eterno. Livra-me do homem mau. E dá-me o tempo bom.